completaram 40 anos de vida conjugal, o irmão Rubens e a irmã Irene. Quero convidar o casal que vem aqui à frente, por favor. Irmão Rubens, irmã Irene. E quero convidar a igreja para que nós façamos uma oração agradecendo a Deus por esse 40º aniversário, né? Quando é que foi mesmo? É hoje. Vai ter bolo aí, um bolinho. Não? Depois da cantina, tudo por conta do Rubão. Mas é bom a gente saber que, embora hoje o casamento tenha sido visto pela sociedade de modo geral como uma instituição falida, um casal completando 40 anos. Isso é uma inspiração para a gente também. É possível e com alegria, né, Rubão? Amém? Ele é muito jovem, disse que casou novo, ela criou ele, ele está dizendo aqui. Mas é um momento para nós, igreja, de alegria, e a gente quer agradecer a Deus por esse dia, pelo 40º aniversário de casamento de vocês. Vamos ficar de pé, meus irmãos, nesse momento, e vamos orar. Oremos todos. Senhor Deus e Pai amado, nós reconhecemos que o casamento é uma instituição divina, pois o Senhor idealizou o casamento e o Senhor o fez porque entendeu que era a melhor coisa que poderia acontecer na vida de um homem e de uma mulher. Eles deixaram de ser dois, passaram a ser um, e hoje a gente celebra o 40º aniversário dos teus servos, irmãos, irmão Rubens, irmã Irene. Muito obrigado, ó Deus, por tê-los trazido até aqui. Muito obrigado, ó Deus, porque eu sei que ao longo desses anos eles tiveram muitas lutas, muitas dificuldades, mas o fato de estarem aqui agora e agradecendo a Ti é porque reconhecem que o Senhor os abençoou. Obrigado, ó Deus, pelos filhos, pelos netos. Obrigado, ó Deus, porque eles são parte dessa igreja e pessoas a quem amamos. Muito obrigado pela vida conjugal desse casal, por esse 40º aniversário. Que nós, mais jovens, possamos ver nisso uma inspiração para que o nosso casamento seja longo. Que pensemos no nosso casamento, que ele seja para toda a vida, e de fato deve ser. Pelo menos isso nós até afirmamos diante da Tua presença. Que seja assim, ó Deus, nós percebemos aqui mais um casal que pela graça e misericórdia do Senhor estão há 40 anos juntos. Obrigado, Deus, pela vida do Rubens e da irmã Irene também. Que a graça do Senhor continue sobre a vida do casal. Muito obrigado, ó Deus, nós te agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe Rubens e Irene. Eu quero só, antes da mensagem, dar um recado para você. Daqui a pouquinho, depois do culto, o pessoal que vai para a caravana não saia, porque vocês terão uma reunião aqui sobre a caravana missionária. Então, você que vai participar da caravana, permaneça aqui, porque o pessoal que está organizando quer conversar com os irmãos. Eu sugeri aí, no seu boletim, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, de 23 a 33. Eu cometi um engano. É sobre essa ideia do texto que fala sobre a consciência que eu quero abordar, o que eu quero falar hoje. Mas o texto que eu quero que você abra a sua Bíblia nesse instante é Romanos, capítulo 1. Embora a ideia seja a mesma, eu preferi usar o texto de Romanos, porque foi o texto que eu me inspirei. E peço desculpas aí, mas a ideia não muda, a ideia é a mesma. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, e eu quero falar hoje com você sobre redescobrindo a doutrina da consciência. O que é isso? O que é a consciência? É o final dessa palavra, eu creio que a gente vai sair daqui

Fale conosco, ó Deus bendito, é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu fui de férias para o Rio de Janeiro, aí quando voltei, eu estava em casa lá, e eu me lembro que eu deitei no chão, coloquei uma bola de futebol debaixo da cabeça e estava assistindo televisão. Embora eu estivesse olhando para a televisão, eu não estava prestando atenção em nada daquilo que estava passando. Mas eu ficava pensando em algumas histórias que eu vi e vou repetir para vocês, e pensava assim: Deus, eu quero ter uma consciência limpa, eu quero ter um coração puro, eu quero ter um coração sem maldade, como era ou é o coração do nosso Senhor. Isso aconteceu porque um dia eu conversava com uma amiga minha, e o pai dela era muito um servo de Deus, indiscutivelmente, e um dia ele ficou muito abatido pela doença mal de Alzheimer. E o interessante é que na época em que ele estava com essa enfermidade, ele falava coisas que a gente fica guardando no coração, coisas que são ruins. E a filha dele perguntou para mim: poxa, meu pai era um homem tão consagrado, como é que dele pôde sair aquelas coisas? Aí eu fiquei pensando sobre aquilo e não me calei, não respondi, também não me achei no direito de responder. Mas alguns anos depois a gente foi lá no lar evangélico visitar o pastor, visitar as pessoas lá, o coro foi cantar. E a gente encontrou lá com o pastor Tiago, ainda um pouco antes dele morrer. E os irmãos sabem que ele tinha problema do Alzheimer. Mas o que me marcou aqui, o testemunho que as pessoas davam dele é o seguinte: às vezes as pessoas entravam no quarto, conversavam com ele e de repente, o irmão João Júlio, me corrija se eu estiver errado, vamos orar, e ele orava. Na hora de falar de Deus, o Alzheimer parece que não existia. Na hora de ler a palavra de Deus ou falar da palavra de Deus, parece que aquele homem falava de algo que estava gravado lá no mais profundo do seu ser, da sua alma, da sua consciência. E aí eu pergunto para mim, e uma pergunta que eu faço para mim e para você hoje: se eu tivesse, ou se hoje nós pudéssemos ler o que está de fato no nosso coração, o que é que aconteceria? Nós ouviríamos palavras como a do pastor Tiago, que só sabia falar de Deus e das experiências com Deus, ou aquelas coisas ruins, aquelas coisas feias que a gente fica guardando no coração, é o que vai sobressair. De qualquer maneira, no dia que a gente estiver diante do Senhor, é exatamente isso que vai fazer a maior diferença. E aí então eu me lembrei de um livro do John MacArthur Jr., que fala sobre a sociedade sem pecado. E por que vou falar da ressurreição, ou melhor, porque eu vou falar da redescoberta da doutrina da consciência, que é o propósito desta noite, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é consciência, se é que a gente vai redescobrir a doutrina da consciência. A gente tem que saber antes de tudo o que é consciência. E consciência é, na minha maneira de ver, exatamente aquilo que estava gravado no coração do pastor Tiago, tanto quanto daquele irmão que mencionei. Mas eu gostaria de fazer menção das definições que encontrei no livro, que fora dada pelo pastor MacArthur e também um grande homem de Deus. E também eu quero logo depois dizer para você o que eu entendo à luz de tudo que eu aprendi sobre consciência, o que é a consciência. E inevitavelmente eu vou ter que dizer para você o que é a alma, porque a consciência tem uma relação muito profunda com a alma. E depois a gente vai falar sobre como a gente pode silenciar a consciência. E aí a gente vai ver quantas coisas a gente vai aprender nesta noite e as implicações delas na nossa vida. O que é a consciência? John MacArthur, quando introduz a palavra dele, ele conta uma ilustração, a história de que uma empresa aérea espanhola perdeu um de seus aviões porque num voo o piloto de repente ouviu uma voz frequentemente lá do computador: perigo, perigo, leva, suba, suba, suba, em inglês. E ele perturbado com aquele suba, suba, suba em inglês, ele desligou o controle e a voz silenciou, e logo depois o avião bateu. Ele disse: cala a boca, gringo, e desligou os controles do avião. E o avião veio e bateu. O Dr. MacArthur, ele diz que a consciência é o sistema de alarme da alma. Quando a gente está prestes a bater numa montanha, ele diz: suba, suba, e você, então, deve subir. É a definição dele através desse exemplo. E depois ele começa a dar alguns outros exemplos que vai tornar essa definição, essa compreensão cada vez mais clara. Ele diz assim: a consciência tem sido vista pelo mundo moderno como um defeito que rouba das pessoas sua autoestima. E é fato, a consciência é algo que fica buzinando lá na nossa cabeça e de repente provoca a culpa no nosso coração e rouba a nossa autoestima. Ele diz: porém, longe de ser um defeito ou um desequilíbrio, a habilidade de discernir nossa própria culpa é um enorme dom de Deus. A consciência, escreveu o puritano Richard Sabes, um puritano do século XVII, é a alma se autocensurando. Então, segundo esse puritano do século XVII, a consciência é a alma se autocensurando, dizendo: não faça isso que está errado. Não, não faça isso. A consciência é uma habilidade inata de sentir o certo e o errado. Todos, até o pagão mais materialista, tem uma consciência. Então você percebe que a consciência é que vai discernir o certo e o errado, e vai falar no seu coração: suba, suba, porque o que você está fazendo está errado, você vai bater e vai explodir em fogo, suba, suba. E você: cala a boca, gringo, desliga lá o controle da consciência que fala no seu coração. A consciência pede que façamos o que achamos está certo e nos impede de praticar o que cremos está errado. De fato, a consciência não deve ser confundida com a voz de Deus ou com a lei de Deus. É uma faculdade humana que julga nossas ações e nossos pensamentos mediante luz do mais alto padrão que conhecemos. Então, a consciência é uma habilidade dada por Deus a cada um de nós, que lança a luz sobre aquilo que é escuro, e de maneira que você possa ver, e uma vez vendo, você: por aqui eu não vou, porque senão vou tombar, vou cair. Quando violamos nossa consciência, ela nos condena, desencadeando sentimentos de vergonha, angústia, remorso, consternação, ansiedade, degradação e até mesmo medo. Quando atendemos nossa consciência, ela nos elogia, trazendo alegria, calma, respeito próprio, bem-estar, gozo. E o interessante é que a palavra grega para descrever consciência é dizer co-conhecimento. Co-conhecimento. Consciência é um conhecimento compartilhado com a própria pessoa, isto é, a consciência discerne os motivos interiores e os verdadeiros pensamentos. A consciência está acima da razão e além do intelecto. Então, não dá para racionalizar a consciência. Não, consciência, eu fiz isso porque eu vou desligar esse alarme porque está buzinando no meu ouvido, eu não estou aguentando mais. Isso não vai calar a consciência. Você pode silenciá-la, mas isso não calará. Você sabe que o efeito daquilo que você fez continuará. Nós podemos racionalizar, tentando justificar a nós mesmos na nossa mente, mas uma consciência violada não será persuadida facilmente. A palavra hebraica para consciência quer dizer coração. Quando a gente lê lá que Deus endureceu o coração de Faraó, o texto diz que o coração, a consciência, o que o texto quer dizer, a consciência de Faraó foi silenciada. que no momento em que ele foi advertido, ele viu que aquilo era certo, porque a consciência disse, ele vou fazer. De repente, ele cala a consciência, pensando, ah, não vou deixar dar o braço a torcer, não vou fazer o que esse povo quer. E, de repente, cala a sua própria consciência e faz aquilo que desagrada ou desagradou o coração do Senhor. Entretanto, a consciência não é infalível, nem mesmo é uma fonte de revelação sobre certo e errado. Seu papel não é ensinar-nos os ideais éticos e morais, mas manter-nos interessados no mais alto padrão do certo e errado que conhecemos. O papel da consciência é nos mostrar o mais alto padrão do certo e do errado de tudo aquilo que nós conhecemos. A consciência é uma forma pela... a consciência é informada pela tradição e também pela verdade. Isto é, aquilo que a gente vê ao longo dos anos vai nos dando a noção de certo e de errado, porque ela vai buscar o mais alto grau do que é bom em tudo aquilo que a gente está envolvido, e também ela é influenciada pela verdade, não exatamente só pela palavra de Deus. A palavra de Deus, no final, vai purificar a nossa consciência. E agora, se eu puder definir a consciência, eu diria assim, primeiramente, definir o que é alma. E alma, a alma, minha alma, é essa parte de mim que se comunica com você. Meu corpo, um dia, vai parar de funcionar e vai ser enterrado, mas essa parte de mim que lê e aprende, que ensina e que tem a consciência do que é certo ou errado e decide fazer o que é certo e o errado, isso sou eu. E isso vai aparecer diante de Deus e vai prestar contas lá, assim como o rico e Lázaro. Os dois estavam lá e se lembravam das coisas que fizeram, da situação que viveram. É essa parte que... de você que está aí me ouvindo, entendendo ou não, e fazendo algumas considerações sobre tudo aquilo que eu estou dizendo a você, essa parte aí é a sua alma, então, ou a sua consciência, ou a sua alma, desculpe. E um dia, quando você aparecer diante de Deus, mas, Senhor, nunca ouvi falar sobre esse negócio de consciência, a sua própria consciência, como a gente vai ver daqui um pouco, vai mostrar que não é bem assim. Bom, essa é a alma. A consciência, o nosso corpo, ele faz com que a nossa alma procure o mais baixo grau do certo e errado que existe na sociedade. Então, você vai perceber que basta a gente pensar, ou nem precisa pensar, a gente vai automaticamente fazendo aquilo que é errado. Porque a necessidade do nosso corpo sugere isso. Você passa ali um ônibus e dá... R$10 e o cara dá um troco de 50 e de repente você fica lá pensando assim, ah, eu vou colocar esse troco no bolso, nem vou falar nada, mas a sua consciência diz assim, bom, mas isso daí não é certo, mas que nada, problema do cobrador ou do motorista, ele que se vire lá com a empresa dele. Então, a nossa carne fica almejando se dar bem e seduz a nossa alma a fazer aquilo e a gente acaba fazendo. Então, a tendência da nossa carne é nos levar ao mais baixo grau de tudo aquilo que é certo e errado, ao contrário da consciência, que nos leva ao mais alto grau de tudo aquilo que é certo e do que é errado. Então, tanto a consciência como a nosso soma, a nossa carne, o nosso corpo, tem uma influência direta na alma, de modo tal que a gente se torna um homem, uma mulher indesculpável. Bom, está dando para entender o que eu estou falando? Então, vamos seguir em frente. A consciência também vai determinar que no dia de prestarmos contas a Deus, ela vai tender não para o nosso lado, mas para o lado de Deus. Então, não adianta a gente chegar, não, quando chegar lá, vou falar para Deus, ó Deus, o Senhor sabe como é que era, não era difícil. A sua própria consciência deporá contra você. O Dr. Richard Sabes imagina a consciência como um tribunal no conselho do coração humano. Aí, o que ele diz a respeito da consciência? E ele o faz através da própria escritura. Ele diz assim, é o arquivo que grava nos, com detalhes exatos tudo o que foi feito. É um arquivo que grava em detalhes tudo o que nós fizemos, então não tem como escapar. Dê uma olhada lá em Jeremias 17, 1. O texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 1, diz: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. O texto está afirmando aqui que o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com pontas de diamante nas tábuas dos seus corações. Lembrando que no Antigo Testamento, o coração quer dizer a consciência. É o que o texto está nos ensinando aqui muito claramente. Ele também vai dizer que a nossa consciência é o acusador que apresenta uma denúncia contra o culpado e o defensor que apoia a inocência. Romanos 2,15, dê uma olhada comigo aí. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos 2,15 diz: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. A nossa consciência, uma hora, no momento que tivermos que prestar contas a Deus, ou vai nos acusar ou vai nos defender. Terceiro, é o carrasco que castiga o culpado com tristeza quando a culpa é descoberta. Em 1 Samuel 24, 5, eu não quero ler esse texto com você, mas você já pegou aí a ideia do texto. Vai nos condenar e nos castigar. Então, isso significa que um dia, quando a gente tiver que prestar contas a Deus, não adianta a gente achar que vai chegar lá com algumas conversas e essas conversas vão tocar o coração de Deus, porque não vai. Porque a sua própria consciência tem gravado lá as suas transgressões, quem você é, o que você fez, e aí você mesmo vai ficar em silêncio diante de Deus, porque a sua própria consciência vai condenar você. Porque você sabe, de fato, quem você é. Você sabe o que você aninha no seu coração. E a consciência vai mais profundo ainda do que você pode chegar em seu coração. Porque muitas coisas, ou na sua consciência, muitas coisas você sepultou lá e silenciou. Mas, diante de Deus, a consciência vai se abrir e vai falar para Deus tudo aquilo que você fez, e tu quem você é, por que você fez. E o texto, como você viu lá em Romanos 1, vai dizer: indesculpável. Você e eu seremos indesculpáveis diante de Deus. Ok, agora eu queria tratar com você, porque tem tanta gente sofrendo por conta da consciência, porque, como disse, até o sujeito mais longe, mais distante de Deus que você e eu podemos conhecer, tem consciência. Mas muitos silenciam a consciência de tal forma que fazem coisas que a gente diz assim: poxa, esse sujeito não tem consciência. Eu estava vendo um programa na TV que trata do índice da maldade. Alguém já assistiu esse programa? Um sujeito lá que ele faz análise de um criminoso e ele qualifica o sujeito de acordo com o índice da maldade. E aí ele vai ganhando ou perdendo ponto. E a gente vê cada coisa ali e as pessoas falando cada coisa e a gente pensa: esse cara não tem consciência, porque para pegar uma criança e matar e dizer que matou um monte de passarinho, e para ele matar uma criança e matar um passarinho é a mesma coisa, não tem consciência. Na verdade, calou a consciência, de uma maneira que a consciência não fala mais, mas nem por isso a consciência morreu, ela só foi silenciada. Como alguém silencia a consciência? Aí a gente entra no texto de Romanos, e aí a gente vai observar claramente aqui como alguém silencia a consciência. Eu quero conseguir passar tudo isso para você o mais rápido que eu puder. Então, em Romanos, o texto que a gente escolheu, no versículo 1, nós vamos primeiramente descobrir que a consciência é algo real e verdadeiro, e ela nos mostra aquilo que devemos fazer, mas determina que às vezes não venhamos a dar ouvido à consciência. Dê uma olhada nos versículos 18 a 20. Romanos 8, 18 a 20, a evidência da consciência. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que fazem o quê? Suprimem a verdade pela injustiça. Ao invés de seguirem a verdade como a consciência, que busca o mais alto grau do que é bom, eles seguem a injustiça, é o que o texto diz. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, vejam, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu e você não podemos dizer de forma alguma que Deus não existe, porque Ele se revelou a nós, e Ele o fez através da própria criação. A gente vê uma criança nascendo e a gente vê ali a obra da mão de Deus. A gente sai, faz viagens e vê as paisagens, aquelas árvores verdes, aquelas flores, os pássaros. Aí a gente, Deus existe. Outro dia, passeando ali pelo litoral norte, há muitos anos atrás, vi aquele mar, de repente você faz uma curva assim, aquele mar bonito, fala, Deus é tremendo. E a própria natureza revela a glória de Deus, e isso eu e você não podemos negar. É a verdade. Então, uma vez que eu sei que Deus é quem foi o autor de toda essa criação, o mínimo que eu devo fazer, entendendo que esta é a verdade, eu vou me curvar diante desse Deus, porque Ele realmente é poderoso. Alguém que faz uma coisa como essa só pode ser magnífico, é poderoso. E aí a gente vai estudando mais, e aí a gente tem hoje acesso a informações que a gente tem acima de nós. A gente vê os planetas, as estrelas, pega lá um telescópio, começa a olhar tudo aquilo. Falou, poxa, Deus é maravilhoso. Aliás, o astronauta, quando chegou no céu, né, passou, o que ele disse mesmo? Você lembra? Como é que é? Eu esqueci as palavras. Existe Deus? É aquele russo, o Gagarin. Aí o americano, foi um que diz assim, olha, viu aquela maravilha, falou, isso só pode ser obra de Deus. Não viu Deus, mas acho que o americano é que disse, que maravilha, eu vi a glória de Deus. Porque quem vê aquela maravilha lá, reconhece que, eu esqueci o nome do astronauta que proferiu essas palavras. Porque a natureza revela a glória de Deus, e quem diz, não vi Deus ou não existe Deus, depois de ter visto a maravilha de Deus, ou escolhe a insensatez. O texto diz aqui, logo no versículo 20, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, quando a gente transforma a verdade de Deus em mentira, quando a gente transforma, como diz o texto aqui, a verdade de Deus em injustiça, a gente está matando a nossa própria consciência aos poucos, porque a consciência está dizendo, está vendo, tudo isso aí é obra de Deus, e você não dá a mínima atenção. Foi o que o texto diz aqui, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Na sequência, uma outra coisa que a gente pode, e aí, melhor, um pouquinho antes, eu gostaria de dizer, em outras palavras, essas verdades que Deus existe, que é poderoso, que é bom, que Ele é glorioso, são evidentes aos crentes e descrentes, aos cristãos e pagãos, aos judeus e gentios. Ninguém pode alegar ignorância. Até mesmo o pagão menos esclarecido tem mais conhecimento da verdade do que gostaria de ter. Aqueles que detêm tal verdade, os que anulam a consciência, o texto diz no versículo 20, são indesculpáveis. Como é que eu vou dizer que não existe Deus quando eu vejo uma criança nascer do ventre da mãe, de repente cresce, você diz, olha, a cara do pai, a cara da mãe, e tem até às vezes até um, quando tem o queixo assim, igualzinho o pai, os olhos, igual o da mãe. Só Deus para fazer uma coisa como essa. Às vezes eu vejo gêmeos e as duas pessoas você nem consegue distinguir, faz só Deus. E ao mesmo tempo que são parecidas, são diferentes. Só Deus. E aí não dá para dizer, Deus não existe. E a gente começa a matar a nossa consciência quando não aceita a revelação de Deus. A segunda coisa que a gente vai ver no texto, a partir do versículo 21, são especulações insensatas. Ou seja, aquilo está escrito, está ali diante da gente, e a gente fica, mas com especulações que não tem o mínimo de sensatez. O versículo 21 diz, porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles obscureceu-se. O texto está dizendo aqui, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, porque o coração deles se tornaram insensatos. Uma vez que uma pessoa começa a deter a verdade em injustiça, perde uma visão de espiritualidade. Ele começa a pensar lá no fundo do seu coração, esse negócio de Deus, esse negócio de espiritualidade, esse negócio de invisível, isso não existe. Eu creio naquilo que é material, não em coisas que são abstratas, que eu não consigo ver, não consigo tocar. Perde total e completamente a noção de espiritualidade. E aí então você vai falar de Jesus, que Jesus morreu na cruz, e isso daí não tem o menor sentido. Então a pessoa na sua sabedoria se torna insensato. Quanto mais conhecemos a criação, mais ela revela a ordem, a sabedoria, a bondade daquele que projetou tudo isso e tornou realidade por meio das suas palavras. Então, a gente devia, quanto mais conhecemos, mais diante do Senhor ficaríamos. Mas parece-me que quanto mais conhecemos, mais distantes, porque os homens querem ficar lá raciocinando em cima daquilo, e achando e querendo achar uma razão lógica para a existência da criação, e acaba se envolvendo em insensatez. Em terceiro lugar, então, a gente perde a noção de espiritualidade. Esse negócio de Deus, esse negócio de Espírito Santo, esse negócio de igreja, corpo de Cristo, isso tudo aí é pau furado, porque não tem sentido. Como é que uma igreja vai ser o corpo de Cristo e Cristo cabeça? Isso aí só existe na cabeça de vocês, crentes. É o que o pagão diria e é o que muitos de nós falamos. Isso não existe. Eu estou aqui e convivo no meio da igreja, mas Deus, Jesus é o cabeça. Eu sou uma parte, isso aí é tudo bonito no papel, mas isso aí não tem nada a ver. Isso é, a pessoa vai perdendo a noção de espiritualidade. As coisas que Deus faz e como Ele se revela através do seu povo e na sua igreja é algo que a gente vai tornando sem sentido. Então a gente vai perdendo a noção de espiritualidade, a gente perde a noção de que Deus é poderoso, por exemplo, para ressuscitar um morto, para curar um enfermo. A gente ora mais por um desencargo de consciência, mas no fundo, a gente pensa, eu vou orar, mas eu já sei que Deus não vai fazer nada mesmo, mas por um desencargo de consciência. A gente perde a noção de espiritualidade. Veja, transforma a verdade do Senhor em mentira, e agora a segunda coisa que está acontecendo é que a gente perde a noção de espiritualidade. Terceiro, morte do bom senso. É só a gente somar um em um que dá dois, mas o bom senso parece que começa a morrer. Versículo 22 diz assim: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens, de homem mortal, bem como de pássaro, de quadrúpedes e de répteis. Temos aqui no versículo 22, eu li o versículo errado, versículo 22 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esse é o versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles se inculcaram por sábios e tornaram-se pessoas que, na nossa visão, são de fato loucos. Até as suas faculdades mentais, que é o que o texto quer dizer, foram corrompidas pela incredulidade. Até a coisa mais comum, que é a faculdade mental, é corrompida. Seu modo de pensar é radicalmente torcido pela relação, em relação aos seus assuntos espirituais, porque seu pecado é rebelião espiritual. Eles não têm meios de discernir entre a verdade e a falsidade, entre o certo e o errado. Você transforma a verdade de Deus em mentira. Você perde a noção de espiritualidade. Agora morre o bom senso. Quero dizer, a gente não consegue mais perceber o que é certo, o que é errado. Para você, o certo e errado é mais ou menos a mesma coisa. Isso é um péssimo sinal. Morreu o bom senso. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas têm o certo e o errado como a mesma coisa. E não é. A consciência vai assinalar: suba, perigo, suba, você vai bater, suba, suba, suba, porque você está baixo demais. Aí você, cala a boca, gringo, desliga o controle, o piloto automático, e aí de repente explode. O bom senso vai dizer: não, se o computador está falando, vamos verificar aqui, vamos perder o bom senso, então não vou olhar é nada, vou desligar esse negócio e cala a boca, gringo. E aí depois só a explosão. A morte do bom senso. Então, certo e errado parecem a mesma coisa. Não há diferença entre um e outro. A consciência está cada vez se tornando mais insensível. Está cada vez mais percebendo menos. Você vai notando aí. Depois, em quarto lugar, a gente vai percebendo que isso vai tornando a religião algo corrupto. Veja o que diz o versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaro, de quadrúpedes, de répteis. Aqui, agora, por conta dessa insensibilidade da consciência, agora o que os homens fizeram, especialmente no Antigo Testamento, começaram a fazer imagens de animais, de peixes, do que viam e adoravam. A gente vai lembrar do bezerro de ouro que o irmão de Moisés construiu porque o povo queria adorar um Deus que fosse visível. A consciência está morrendo, então agora a religiosidade ela ganha contornos diferentes. Não há mais um Deus soberano, aquele que criou todas as coisas, mas vamos criar um Deus para nós. E eles criaram um Deus para eles, um bezerro de ouro, ou uma imagem que passaram a adorar. A imagem, então, ou a religião começou a se tornar corrupta. E a gente vai andando através do tempo, aí a gente vai perceber que a pessoa passa a adorar, ao invés de Deus, a criação de Deus. A respeito disso, a gente já falou várias vezes aqui, Deus nos dá as coisas, e ao invés de eu adorar a Deus que me deu todas as coisas, eu adoro as coisas que Deus me deu. E por último, o que eu vejo no nosso tempo é que cada pessoa tem um Deus particular, e o Deus particular de tais pessoas é do jeito que ele quer que seja. Não, o meu Deus é diferente. Então ele faz aquilo que faz porque o seu Deus, que ele idealizou no seu coração, permite que seja feito tal coisa. Então hoje nós temos uma igreja e as pessoas vêm à igreja para adorar a Deus, mas é o seguinte, não vou seguir muito o que o pastor está falando não, porque Deus já falou no meu coração que não é bem assim. E aí distorce a própria palavra do Senhor. E aí chegamos a um ponto em que a religião corrupta se tornou um lugar onde as pessoas vêm para receber bênçãos. E a igreja não é lugar de receber bênçãos, é lugar de adorar a Deus. E porque você adora em espírito e em verdade, o Deus soberano ouve o seu clamor e abençoa a sua vida. E aí você é curado, você é abençoado, você ganha, recebe do Senhor bênçãos maravilhosas, mas percebam, essa é a forma sadia, a forma corrupta é venha, dê 20 que você vai receber 40 e assim as pessoas estão indo à igreja para receber. Vem à igreja para sentir. Então, pô, o pastor tem que fazer um monte de acrobacia lá para a gente rir. Eu quero sentir alegria, eu quero ficar bem na casa. Não é nada disso. Esse é o Deus que eu construí para mim, é a religião que eu escolhi para mim, é o ídolo que eu construí no meu coração. Veja, a consciência corrompida, a consciência silenciada vai até construir um Deus alternativo. A religião se corrompeu. Quinto lugar, a concupiscência incontrolável, desejos incontroláveis do nosso coração. Você vai ver o versículo 24 em diante. E olha como Deus fala aqui, através do Espírito Santo, por Paulo. Diz, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Agora lembre que o texto diz, por isso o quê? Por que trocaram a verdade de Deus por mentira? Por que trocaram a verdade de Deus por aquilo que eles bem entenderam? O texto diz, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a depravação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas, seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. O que aconteceu aqui? Vocês não querem aceitar aquilo que está escrito, de fato, que revela quem eu sou? Vocês não me querem como eu sou? Então, vocês estão por conta própria. Então, Deus os entregou às suas próprias paixões. E nada, no nosso tempo, nada é tão marcante, mais marcante do que a concupiscência incontrolável. Os desejos da carne que são incontroláveis. E isso é tão comum, está tão comum que a gente já tratou por normal. Outro dia desse, eu estava vendo TV. Tinha quatro moças lá conversando. E eu fiquei assustado com a conversa. Você talvez tenha visto. É papo, aí usa uma palavra lá que tem a ver com roupa de mulher, roupa íntima feminina. E aí só besteira, só coisa depravada. Eu falei, eu não acredito que eu estou vendo um negócio desse. Eu não sabia que na minha vida e em vida eu ia assistir TV e ouvir falar de forma tão explícita a respeito de sexualidade. E aí a gente vai e começa a assistir até desenhos e que os nossos filhos assistem e a sexualidade é exposta tão claramente. Você vai comprar ou ver uma propaganda de carro, tem lá uma mulher seminua. Então, a sexualidade se tornou algo tão, tão comum nos nossos dias que a gente está achando normal. Isso só para demonstrar que Deus os entregou às suas próprias paixões e ninguém mais respeita ninguém. Então, muitos não querem nem se casar porque solteiro está melhor. Eu nunca vou esquecer quando fui aconselhar uma ovelha minha lá no Parque Continental, que já havia casado, o marido morreu, aí engravidou de um rapaz que não era o marido dela, não era da igreja, mas a mãe era. Então a mãe pediu que eu fosse lá falar, eu falei, fulano, mas os homens estão abusando de você, estão se aproveitando de você. Ela disse para mim, é ruim, pastor, eu é que estou me aproveitando deles. Eu falei, aí eu fiquei, aí o queixo caiu. Eu estou achando que os homens eram espertos demais abusando da mulherada. E a mulherada é que estava abusando deles. Então, veja a sociedade que nós estamos vivendo. Deus os entregou as suas próprias paixões. Isso está acontecendo porque foi, ao invés de seguir a verdade, transformaram a verdade de Deus em mentira. E aí estão as coisas como estão no nosso tempo, como a gente tem visto. Se vai lá ver, Big Brother é uma palhaçada em termos de sexualidade enorme. Você vai assistir uma novela, vai... Meu irmão, eu estou apavorado com tanta depravação. E isso é a paixão do homem. Você quer, você não quer seguir a verdade, então Deus os entregou a sua própria paixão. Se isso fosse tudo, até estava mais ou menos. Mas por que trocaram a verdade de Deus em mentira? Os versículos seguintes, isto é, a partir do versículo 26, diz: por causa disso. Por causa disso o quê? Porque trocaram a verdade de Deus em mentira. Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. A gente às vezes fica se perguntando, por que é que existem os homossexuais, os transexuais, todas essas sexuais aí todas que a gente vê e ouve? Foi porque Deus os entregou às suas próprias paixões. Isso é resultado do pecado. Transformaram a verdade de Deus em mentira. E agora se entregaram às suas próprias paixões, as suas concupiscências, agora isso não foi o suficiente, aí quiseram ter relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher, homossexualismo. E a gente nunca para para pensar, como é que isso aconteceu? Isso aí é uma opção sexual, não tem nada a ver com opção sexual, tem a ver com depravação, porque é resultado da perversão, da verdade de Deus em mentira. Veja que a consciência está cada vez mais longe, não está mais percebendo e nem falando, está se silenciando cada vez mais. A voz da consciência não está ecoando mais no coração das pessoas, dizendo, suba, suba, suba, não fala mais. As pessoas se entregaram às suas próprias suas paixões. Isso é tão comum nos nossos dias, a gente tem visto isso. E o pior... A gente já viu ou teve informações que até igrejas gays nós temos hoje. E eu falo, o que está acontecendo? Para você ver como a consciência calou mesmo. Porque você fazer a coisa errada do jeito que a gente leu aqui, já... Mas ainda assim, vamos fazer uma igreja de gay para adorar o Senhor. Aquele monte de pessoas homossexuais, tudo cantando lá com aqueles trejeitos todos. Eu falo, ó, todo mundo pode estar lá, mas eu sei de alguém que não está, e esse é Deus. Duvido. Deus ama o pecador e odeia o pecado, mas não tem nada a ver com Deus isso. Mas o que me chama a atenção é, e a consciência não fala mais nada? As paixões transformaram a verdade em mentira, agora estão insensíveis, não conseguem mais perceber nada. E por fim, você vai descobrir e vai determinar a morte da consciência. A completa insensibilidade da consciência. A consciência já não consegue perceber, falar mais nada, não toca mais, suba, foi desligado. Como o Dr. Macato trata no livro, ele fala de uma pessoa que perde a sensibilidade dos dedos. Aí você vai tocando e não sente, a consciência fica assim, insensível. E a Bíblia está cheia de textos que fala da insensibilidade da consciência. Tão insensíveis que não percebem mais a revelação de Deus. E aí a gente vai ver aqui, a partir do versículo 18, que a decretação da morte da consciência. Além do mais, versículo 28, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, veja só, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E aí o ponto para mim forte no texto é quando o versículo 32 diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Aí, então, a gente está tratando da morte da consciência. De um modo geral, a gente lê esse texto, parece que acabamos de ler um jornal dos dias de hoje, que descreve com todas aquelas notícias ruins a morte da consciência. E, de alguma forma, muitos de nós lemos e não percebemos absolutamente nada de anormal. E é um sinal de que a nossa consciência, se não morreu, está morrendo. Se não silenciou, está silenciando. E aí, daqui a pouco, a gente começa a ter as mesmas práticas ruins daqueles homens e mulheres, e a culpa bate no nosso coração e a gente não resolve o problema da culpa e o problema da consciência, que está insensível, e aí a gente vai caindo num voo cego. E um voo cego é um voo sem instrumento, quero dizer, sem instrumento, sem visual. Você não sabe se você está voando um voo reto e nivelado, que é o voo chamado cruzeiro. Não é isso, Sérgio? Voo cruzeiro. Você não sabe, como vi uma vez, se o horizonte artificial não funciona, você não sabe se está de cabeça para baixo ou... No avião é barriga, né? Se está com a barriga para cima ou para baixo. E aí eu vi até um filme que o sujeito achou que estava subindo, mas o horizonte artificial dele estava quebrado e ele estava descendo. Mas eu estou subindo muito rápido, não estou conseguindo controlar o avião. E ele achando que estava subindo, mas na verdade o avião estava descendo. Depois uma grande explosão. Quando a consciência silencia, a gente acha que está subindo. Mas na verdade é que o horizonte artificial está quebrado e a gente está indo, está descendo em alta velocidade, achando que está subindo, mas está descendo. De repente, uma grande explosão, porque a consciência silenciou, a consciência morreu. Eu entendo que, para nesse momento, o mais importante para mim e para você é saber como é que a gente pode resolver isso. Tem cura para uma consciência insensível? Tem cura para uma consciência que está aparente morta? Eu digo aparente porque no dia que a gente for prestar contas a Deus, ela: oi, cheguei. Então, não é nada disso, não é nada, está tudo errado. Deus foi isso. E eu sou a consciência dele e estou dizendo. E a consciência não vai puxar a sardinha para o seu lado, não. Vai puxar para o lado de Deus. Ah, aí a consciência falou, agora ela, você já não é mais aquele, passou desta para outra vida, a consciência ressurgiu. Agora você está perdido. A consciência não vai te perdoar. Vai mostrar quem de fato você é. Você pode mentir para mim, para a igreja, mas não para Deus. Como é que a gente vai resolver esse problema para que a gente tenha um coração limpo, uma consciência limpa, uma consciência pura, sem culpa, sem nenhuma coisa ruim? Dê uma olhada para mim em 2 Coríntios 5,17. E eu quero que você leia comigo esse texto e assim a gente encerra essa palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Um milagre pode acontecer se você realmente resolver dizer: Senhor, eu reconheço que eu tenho silenciado a minha consciência. Aquela parte sua que fica dizendo: não faz isso, é a sua consciência. E a parte que diz: não, isso aí vai ser legal, é a sua carne tentando seduzir a sua alma. E aí a decisão quem toma é você, isto é, a sua alma. O que diz aqui 2 Coríntios 5,17? Vamos ler junto? Portanto, Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram. Portanto, aí eu gosto da versão mais antiga, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo. No momento em que a gente se arrepende diante de Deus, Ele nos dá uma consciência limpa. Querido, talvez o seu sofrimento seja por causa da sua consciência, que ainda insiste em falar e você insiste em desligar. Cala a boca, gringo. Mas eu te peço, abra o seu coração para o Senhor. Deixe que o Espírito do Senhor fale a sua consciência, porque ela vai procurar o que há de mais excelente no contexto que a gente vivemos, daquilo que é bom, na verdade e, sobretudo, na palavra do Senhor, que é a verdade, aquilo que eu e você precisamos. Que Deus abençoe e que a sua consciência não seja calada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai bendito, realmente poucas vezes paramos para entender como a consciência trabalha no nosso coração, isto é, na nossa alma. E não nos damos conta de que muitas das coisas pelas quais passamos são problemas que há na nossa consciência. Nós não queremos a verdade de Deus, ao contrário, transformamos a verdade de Deus em mentira. Criamos uma verdade alternativa ao invés de aceitar aquilo que vem de Ti. E aí então a nossa consciência começa a morrer em algum grau. Tenha compaixão de cada um de nós aqui, ó Deus. Tenha compaixão de cada um de nós. Permita que, com coragem, com audácia, nós viemos a tomar uma grande decisão, nos tornar de fato uma nova criatura, estando em Cristo, para que as coisas velhas se passe e tudo se torne novo. Dê a nós uma nova consciência, Deus, uma consciência limpa, um coração limpo. Isso para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Quantas pessoas, ó Deus, sofrem de culpa, de angústia, de tristeza, de dor e enfermidades tão mais profundas e até enfermidades emocionais, porque não ouviram a voz da consciência, não ouviram a voz do Senhor. Senhor, que haja cura nesta noite na vida de cada pessoa que aqui está, na medida em que entenderem, a minha consciência será abençoada agora por Tua palavra, ó Deus. Ela vai moldar a minha consciência. Faça essa oração por mim, porque eu quero ter um coração puro, um coração limpo, uma consciência limpa. Pai, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Continue orando, meu irmão, minha irmã.